Toque de fé. A história de Jairo. Michele, hoje eu quero te contar algo muito bonito, uma reflexão chamada Um Toque de Fé. A história de Jairo. É sobre confiança, esperança e o poder transformador da fé. Ah, já gostei do título, Michele. É sobre aquele homem que pediu ajuda a Jesus pela filha dele, né? Isso mesmo. A história está em Marcos 5, 21 a 43. Ela mostra como a fé pode ser forte mesmo no desespero, e como o amor de Jesus vai além dos limites humanos. Jairo era líder da sinagoga. Ele se aproximou de Jesus com o coração aflito. A filha dele estava à beira da morte. Mesmo sendo um homem importante, ele se humilhou diante de Jesus, né? Sim! Ele se ajoelhou aos pés do Mestre e implorou por um milagre. Um clamor de fé e desespero. Jairo sabia que só Jesus poderia ajudá-lo. Com lágrimas nos olhos e fé no coração, ele se entregou completamente. Esse gesto mostra o quanto ele acreditava que Deus era o único capaz de restaurar o impossível. É incrível como, mesmo quando tudo parece perdido, a fé abre caminho para o milagre. Exatamente. O toque que transforma. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, uma multidão o seguia. E no meio daquele povo, uma mulher que sofria há 12 anos tocou nas vestes de Jesus e foi curada na mesma hora. Esse toque mudou tudo. Mudou sim, Theo. Aquela interrupção mostrou uma verdade poderosa. Um simples toque de fé é suficiente para mover o coração de Deus. A cura daquela mulher fortaleceu ainda mais o ambiente de fé ao redor. Mas e Jairo? A filha dele ainda estava viva? O poder sobre a morte. Logo depois, chegaram mensageiros dizendo que a menina havia morrido, mas Jesus respondeu algo que ecoa até hoje: Não temas, crê somente. Quando chegou à casa, ele pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E a vida voltou àquele lar. O poder de Deus mostrou que é maior que a morte. Uau, que momento! Isso mostra que para Deus nunca é tarde. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé abre o caminho. Uma lição para os nossos dias. Assim como Jairo, às vezes a gente passa por situações sem saída. Mas é justamente nesses momentos que precisamos confiar em Jesus. O milagre não depende do tamanho da nossa fé, mas de quem é o nosso Deus. Ele ainda nos diz: Não temas, apenas creia. É uma mensagem que toca fundo. Não temas, crê somente. Marcos 5, 36.